floor is gonna make you sweat till you bleed. Is that dope enough? Indeed, I paid the price to control the dice. I'm more precise to the point. I'm nice. The music takes control. Your heart and soul unfold. Your body is free and behold. Dance so you can't dance, so you can't dance no more. Get on the floor and get raw. Dip, come back and upside down. Easy now. Let me see you move. Estupenda, é retro que chama, é uma música estupenda. Você sabe o que quer dizer estupenda? 3230-9999, o nosso contato imediato pelo WhatsApp da cidade para você interagir e, é claro, concorrer a um par de ingressos para nossa tertúlia, a nossa festa de flashback, a diferente das iguais, a máquina do tempo nesse sábado, pela primeira vez no Crash Club. Vou estar lá, hein? Quero te ver dançando, eu vou dançar com você, hein? E aí, Barão, vamos nessa? Quer ganhar um par de convites pra festa da máquina do tempo no Cresce pela primeira vez? Cresce ali na bordinha mesmo, sabe de Ana? Antiquaço, cara coberto, tem estacionamento, o clube é maravilhoso. E aí, o que é estupendo? Como eu diria, papai, o clube é estupendo. Bom dia, Paulinho Leme. Aqui é o Olavo Lopes. Fala, Olavo. Estupenda. Ah. Na minha concepção significa impecável. Impecável. É, o Cresce é impecável. Muito bem. Como é que você faz para concorrer aos ingressos? Fica aqui ouvindo a Amnésia até as 9 da manhã com o inoxidável Paulinho Leme. Muito obrigado ao Alessandro, chofer de busão, me dando carona. Tudo é passageiro, menos o trocador e o motorista, não é verdade, rapaz? Toca uma do Guns N' Roses, já já eu toco, tá bom? Lá em Guaiúba, tá pegando fogo o som do Amnésia, que maravilha. Bom dia, Amnésia, Ronaldo Alvaruene. Valeu, Alvaruene, também audiência total. Vamos dar uma paradinha para reabastecimento comercial e a gente volta já com mais saudades no Amnésia, transportando você através da música na Cidade 99. Amnésia, o número 1 em flashback do Brasil. Amnésia. Amnésia na Cidade, primeira edição. Oferecimento: Clementino Fraga, Patologia Clínica, 0800-500-5757. Clínica Trajano Almeida, há 50 anos, uma história de referência em diagnósticos por imagem. Agendamento: 3066-7900. Gerardo Bastos, onde um pneu é um pneu, tudo em 10 vezes sem juros. KF Veículos, há 22 anos, realizando sonhos, Maraponga e Shopping do Automóvel. Enquanto uns dormem, outros correm. Vamos lá, turma, vamos correr, vamos suar a camisa para não chorar na balança. E aí, vamos correr? Vamos correr pela primeira vez? Uma meia maratona? Desafio tá feito, vem aí a 21K Terra da Luz, a meia maratona oficial do Ceará. Promoção do Grupo Cidade de Comunicação. Realização Nova Letra Eventos. 7, 14, 21 quilômetros. Vai encarar qual? 7 quilômetros? Quem corre 5, corre 7, viu, Cris? É a tiazinha aqui do comercial. É, tia, só corro 5. Olha, quem corre 5, corre 7. A torcida aí na rua vai impulsionando você. Tem 14 quilômetros e tem 21. É a tradicional meia maratona que acontece dia 3 de maio. Largada no Centro Cultural Dragão do Mar, aqui em Fortaleza. O Brasil todo vem correr. Vem com a gente. Faça já sua inscrição. 21kterradaluz.com.br. 21kterradaluz.com.br. O kit está estupendo. É uma camisa para cada cor de quilometragem. Vem até a meiazinha. Tem massageador para as costas também e para os pés. Quer ver o kit? vou postar lá no meu Instagram agora, nos stories, @PaulinhoLemonShow. Segue lá e vem correr com a gente. Promoção Grupo Cidade de Comunicação. Cidade. Atenção, Fortaleza. Você que tem Hilux ou SW4, olha essa oportunidade. Na T-Service Newland, na compra de 2 pneus, você paga só pelos pneus e o balanceamento. Isso mesmo, alinhamento e montagem são grátis. Tudo por apenas R$2.271. Economia de verdade, com a qualidade e a confiança de quem entende de Toyota. Mas é por tempo limitado. T-Service Newland. Ligue agora. 85-2138-2631. Repetindo, 85-2138-2631. Sua oficina de confiança. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Cidade. Oi, aqui é o Cauã Raymond. E eu também faço parte da Uninassal, a formação que prepara de verdade se o plano é transformar o seu futuro. Venha para o ensino de qualidade e tecnológico, que já formou mais de 170 mil profissionais. Faça sua graduação presencial com as 3 primeiras mensalidades, R$ 69,00 cada, pelo programa Ser Solidário. Acesse uninassal.edu.br. Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena. Uninassal, a próxima grande virada da sua história. Atenção, mamãe, mamãe que me escuta, atenção, vovó. Você já parou para pensar que proteger seu filho hoje é garantir um futuro mais saudável para ele e para toda a família? Por isso mesmo, chegou em Fortaleza a Yupi Vacinas. O Yupi Vacinas tem a parceria e a credibilidade do Laboratório Clementino Fraga. Chegou com um cuidado muito especial, feito para você e para quem você mais ama, seu filho. Que tal levar você e seu filho para se vacinarem contra a gripe, contra a influenza? É, traga seu filho para se vacinar na Yupi Vacinas, Rua Carlos Vasconcelos, 977. A unidade fica dentro da unidade materno-infantil do Laboratório Clementino Fraga, ali na Rua Carlos Vasconcelos, 977, atrás do prédio da Receita Federal. Vacinar é um ato de amor. Yupi Vacinas, imunizando gerações, porque tem vacina para as crianças e também para toda a família. Tira a cadernetinha aí, lá do fundo do baú, aquela cadernetinha da vacina do seu filho, que tá, faz tempo que você não vacina, e leva lá para Yupi Vacinas. Credibilidade e garantia, Clementino Fraga. Cidade 99. Solução, a loja especialista em impermeabilização. 3232-3434. Magnésia. Sejam todos bem-vindos à Frequência da Saudade. Cidade 99.1. Magnésia. Comigo, no comando, Paulinho Leme, o seu locutor DJ inoxidável há 4 décadas no ar. Tem que respeitar. Vamos juntos até as 9. Wasn't the Você está ouvindo a Amnésia Cidade. Você está ouvindo Amnésia Cidade. 8h28, na Cidade 99, a mais conectada com a saudade. No warm July, no harvest. só liguei pra dizer que te amo. Ah, que coisa boa, já passou aquele WhatsApp pra aquela pessoa que você ama. Ah, passa sim, pode ser pai, mãe, namorado, namorada, maridão, aquele caso, aquele calo. O importante é dizer, eu te amo enquanto tá vivo, meu irmão. É, I discount you, say I love you. Você pode mandar também um WhatsApp pra mim, vou ficar muito feliz. Pode dizer que me ama também. 3230-9999. Nessa manhã estupenda. É, estupenda, exuberante, maravilhosa. Steve Wonder, discount you, say I love you. E aí? O que é estupenda? Essa é a resenha de hoje para você interagir comigo e ganhar um par de convites para dançar sábado agora no Crest Club pela primeira vez na festa da Máquina do Tempo. Eu vou estar lá, exuberante. Estupenda é uma pessoa que está maravilhosa, que ela chega arrasando numa festa. Bom dia, Paulo Helena. Valeu, bom dia, Natasha, deve ser Natasha seu nome, eu creio. Paradinha pra gente reabastecer o comercial aqui da emissora, da firma. E a gente volta já com as últimas de hoje, aqui do Amnésia, primeira edição, com o inoxidável Leme, Paulinho Leme. The number one in flashback to Brazil. Amnésia. Amnésia, primeira edição, sempre aqui comigo na cidade. Cidade. No conforto de casa, quando a gripe atrapalhar a rotina, se aquela dor aparecer no meio da reunião, ou para te orientar quando seu filho estiver com febre. Não importa. Com o pronto atendimento virtual da Unimed Fortaleza, o nosso cuidado está onde você estiver. É a excelência de sempre, seja para atendimento pediátrico ou adulto. Baixe o app Cliente Unimed Fortaleza e faça sua consulta. Todos os dias, das 7 às 21 horas. Cidade. Vou falar agora da solução Produtos para Construção. 3234-34 é o telefone que você liga agora e pede informações sobre produtos de impermeabilização. Tá chovendo bastante, né? Ultimamente aqui na nossa Fortaleza maravilhosa, mas tá chovendo. E aí começa a aparecer infiltração na calha, na laje, no telhado. E aí? Vai deixar para depois? O prejuízo é maior. Fale com quem entende, com a equipe da Solução Produtos para Construção. 3232-3434. Se você precisar, a Solução envia técnicos para a sua obra para conversar com você, fazer um estudo técnico e ver a melhor forma para solucionar o problema da sua obra. Solução é muito mais do que isso. Segue lá o Instagram, @ Solução Produtos para Construção. Resolva antes da chuva cair novamente, para você ficar tranquilo. Ligue agora, 3232-3434. Você, dona de casa, você que é síndico, tá com vazamento na piscina, a hora é agora. Impermeabilização é com a Solução. Segue o Instagram, Solução Produtos para Construção. Quer comprar ou trocar de carro e ainda ganhar cashback ou desconto? Então aproveite a operação Limpa Pátio no Shopping do Automóvel. Parcelas reduzidas até 10% off e condições especiais. Venha aproveitar sua Páscoa de carro novo. Apoio Santander. Se beber, não dirija. Consulte condições. E atenção, atenção, atenção, eu tenho uma coisa maravilhosa para falar para você. Sabe qual é? Ah, vou falar agora com aquela trilha bem legal que você gosta de ouvir aqui na nossa frequência. Rola a trilha! Você está ouvindo Amnésia. Cidade! Tá chegando uma do Arco da Velha. É o Sony Foxy. Década de 70. Essa é velha, hein? É do Arco da Velha. We'll be right back. Você está ouvindo Amnésia. Cidade. To all the people all around the world. Oh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah. Love me tonight. Ooh la la la. One time. I love you, baby. Two times. Ooh la la la la. Oh yeah. I got your love. You got my mind. Can't take my hands, but you won't take my life. Don't waste my time. Bring me your. La la la la la la la la la. Tonight it's alright, cause only you, baby, you know you make it right. My blood pressure rising, yo, I'm getting hype. I don't know why, I know you think I'm obsessive. The type of guy that could be over possessive. Giving all that I can give, best wishes on how we live. Just us two, is it really true? Love me tonight until the skies turn blue. Tonight is the night, so tell me what you wanna do. I never want. La la la la. Love me tonight. Cidade. Já tive mulheres. Salve, Martinho. De todos os estilos, umas altas, outras poucos quilos, sem preconceito, gosto de todas as cores, amores, como sorvete, provei todos os sabores, mas eu nunca vi nenhuma mina como você, e se eu vi alguma mina foi na TV, não foi na revista, não te vi na pista, então pra minha lista falei hasta la vista, agora é só você pro cabal, rolê na moral, domingo de sol, você no litoral, só de saia e eu pensando, tomara que caia, na areia da praia, costurada pelo Sérgio Naia, ei ma, não tenho muito pra dizer, vem cá. Então me fala o que vai ser. Só não pensa que eu espero sentado, porque eu tô sem paciência, como o computador quebrado. Ei, ei, senhorita, não sei se você acredita em amor à primeira vista. Em amor à primeira vista. Ei,

dessa cantiga, esse rock and roll com Bon Jovi, It's My Life, fechando o Amnésia, primeira edição de hoje. Boa demais, hein? E aí, falando em estupenda, quem respondeu certinho foi a nossa querida Natasha Feitosa Frota. E Natasha, você é um ouvinte estupenda, final telefone 2202, você já pode passar por aqui. No Grupo Cidade de Comunicação, na Avenida Desembargador Moreira, 2565, pegar um par de convites para curtir amanhã, não, mas sábado, a festa da Máquina do Tempo, pela primeira vez no Crest Club. Tá tudo lá no meu Instagram, viu? Também, se você quer garantir seu ingresso, comprar, ou então saber mais informações da festa, @ Paulinho Leme Show. Esse é meu Insta. Segue o Insta da Cidade 99 também, que tá cheio de coisas boas. Clipes das músicas que você escuta aqui, clipe, videoclipe, é do tempo da MTV. Ah, é retro, é. Quem tá por aqui já é o Marquinhos Vinil, o nosso programador, locutor, o nosso campeão de audiência. Valeu, Marquinho. Bom dia pra você, meu irmão. Tudo de bom. Vem aí, na rede, na cidade, música boa, informação e o astral do Marquinhos Vinil. Tchau, tchau. Radio. Faz parte da sua vida, faz parte do seu dia. 25 anos da melhor companhia. Momentos de lazer pra gente viver. Del Paseo sempre perto de você. Memórias que a gente nunca vai esquecer. Del Paseo sempre perto de você. Del Paseo, 25 anos. Autismo. Entender para incluir. O autismo, ou transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento que influencia a forma como a pessoa se comunica, interage socialmente e percebe o mundo. Entre as características mais comuns estão diferenças na comunicação verbal e não verbal, padrões de comportamento repetitivos, interesses intensos e sensibilidade a sons, luzes ou texturas. Cada pessoa autista é única, com habilidades e desafios próprios. Com apoio, compreensão e inclusão, pode desenvolver autonomia e qualidade de vida. Incluir é transformar. Por Gaída Dias. As melhores músicas da atualidade você só ouve aqui na cidade. You're the best soundtrack. Cidade. Stateside featuring Zara Larsson, Pink Pantheress. Harry Styles, American Girls. Deixe no volume. Máximo. Lewis Tomlinson, Imposter. I think there's a stranger in my bed. My heart's beating for muito mais música. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Benson Boone, Mystical Magical. A rádio mais conectada de Fortaleza. Essa é a cidade. Bruno Mars, I Just Might. Cidade 99.1. Your sound plays in the best. ZYC 411. Cidade 99. Emissora do Grupo Cidade. Cidade. A cidade apresenta na rede. A partir de agora, você fica na rede da cidade. Let's go! 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Cidade. 2 horas com muita música boa, notícias e diversão. Ladies and gentlemen, na rede da cidade. 92 na cidade. Fala, pessoal, bom dia. Como é que vai você? Tudo bem? Estamos de volta aqui na programação das YC 411, Cidade 99,1, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Eu sou Marquinhos, coordenação institucional e artística Alexandre Savé, coordenação geral Viana Júnior, na rede da cidade entrando no ar aqui também. Sempre é bom ter por aqui você no 3230-9999. Já tem muita gente por aqui também já pedindo seu som, né? Muita música legal que a gente ouviu aí com o Paulinho, esses grandes clássicos e flashbacks da rádio.